Na última quinta-feira, dia 14 de fevereiro, o Procon de Gaspar esteve acompanhando a Celesc na nova aferição das unidades que efetuaram reclamação da fatura de energia elétrica do mês de janeiro. Para sabermos mais detalhes sobre esse trabalho do Procon em Gaspar, vamos conversar agora com a superintendente do Procon do município, a Simone Karime McFoigt. Superintendente, como foi esse trabalho de vocês realizado juntamente com os técnicos da Celesc? Nós estivemos na última quinta-feira, juntamente com a Celesc. Separei alguns casos em que houve discrepância de valores aqui no PROCON e levei até a Celesc, né, que notificamos a Celesc, e solicitei para que fizesse uma nova aferição nos medidores, sem custo ao consumidor, para a gente estar acompanhando juntamente com o fiscal e verificando se realmente há essa irregularidade ou se realmente foi o consumo do consumidor e a forma que eles fazem essa aferição. Falei com a diretora da Celesc, a Josi, a qual se propôs em fazer. Fomos muito bem atendidos, não tivemos nenhum problema. Eles se disponibilizaram, atenderam super bem. E fizemos essa fiscalização junto com os técnicos. E a diretora também acompanhou. Todos os casos não houve nenhuma irregularidade. Todos eles estavam dentro da normalidade. Abriram o relógio, descarregaram energia, fizeram novamente. Aproveitamos, o consumidor acompanhou também. Solicitamos para que o consumidor acompanhasse essa nova aferição no medidor. Ele ficou o tempo todo acompanhando, foi orientado o consumidor, foi explicado, foi mostrado, foi detalhado. Esse era o intuito do PROCON, né, para a gente passar essa informação para o consumidor, para que ele verificasse junto, para que ele visse a forma que fosse feita, e se tivesse alguma irregularidade, a Celesc ia estar providenciando e devolvendo os valores, ou enfim, encaminhando para a superintendência deles, para estar fazendo essa nova reajuste na fatura do consumidor, para estar devolvendo os valores se houve cobrança mais ou não. Não houve nenhum, teve fuga de energia, nenhum deles teve diferença, realmente foi consumo. Tinha consumidores que tinham 3, 4 freezers ligados dentro de casa, que ficou o dia todo, foi explicado, foi desligado o relógio e mesmo assim continuou, foi mostrado ao consumidor e ele continuou girando. Aí os técnicos falaram para o consumidor: olha, tem alguma coisa que está consumindo muita energia, o que que é? Ah, eu tenho 3 freezers ligados o dia todo para gelar, né, bebida, enfim. Então, freezer consome também, nesse calor ele vai trabalhar mais. Foi lá, fez o teste, tirou o relógio, parou. Então é consumo. Foi orientado o consumidor, foi feito dessa forma. Todos os casos que o PROCON acompanhou, nenhum deles teve irregularidade. E o momento que o consumidor acompanhou junto e foi esclarecido para ele, foi passado orientações da Celesc. Como utilizar o ar-condicionado, como utilizar o chuveiro elétrico, já foi aproveitado para passar essa orientação ao consumidor, para que ele possa reduzir a sua energia e assim o custo na sua fatura. Superintendente, quantas reclamações chegaram no mês de janeiro aqui no PROCON e quantas unidades foram conferidas nesta quinta-feira juntamente com a Celesc? Nessa quinta-feira nós conferimos 5 unidades e no PROCON nós tivemos do dia 14 de janeiro, quando retornamos do recesso até o dia 1º, 155 reclamações, as quais foram encaminhadas para o Ministério Público, que era até dia 1º, para estar fazendo aquela verificação do inquérito e o que está acompanhando, sendo acompanhado lá. Essa ação nossa não tem nada a ver com a ação que está sendo discutida lá. Isso foi uma iniciativa do PROCON, né, que entrou em contato com a Celesc para que a gente pudesse em loco fazer essa fiscalização, poder estar passando uma orientação, enfim, poder estar informando melhor o consumidor, que ele acompanhe, que ele estivesse presente para ver a forma que isso é feita, para ficar mais claro para o consumidor, né, para os gasparenses. A do Ministério Público continua, o inquérito está aberto, o PROCON de Gaspar está acompanhando, o Fórum dos PROCON de Santa Catarina também está acompanhando, e a Celesc tem um prazo de 2 meses para fazer a aferição naqueles casos que foram entregues ao Ministério Público, que eles vão selecionar os que tiveram maior discrepância no valor, vão estar selecionando para estar fazendo uma aferição sem custo e ver se tem problema. É importante dizer que até o momento não foi identificada nenhuma irregularidade. Superintendente, após essa verificação juntamente com a Celesc, vocês e a Celesc, aí se confirma o que a Celesc vem afirmando, que não há nenhuma irregularidade nos relógios de energia. Veja bem, Gil, eu não posso afirmar assim, não há. Pode haver erros. Há erros entre, segundo o técnico aqui, desde 96 que ele faz essas aferições, só teve 4 casos em que houve realmente o erro na aferição, o erro no medidor do consumidor. Desde 96. Então, é um índice muito pequeno. E nesses casos que nós acompanhamos, não houve. Realmente, foi o consumo, estava na fatura. Então, isso eu quero deixar claro. Pode haver, pode, são todos humanos, como o diretor-geral da Celesc fala, um ou outro caso, mas aí a Celesc vai investigar, o consumidor vai reclamar, ela vai investigar e vai corrigir esse erro. Mas até o momento, nesses casos que foram feitos, realmente se confirma que é o consumo. Nós conversamos com a superintendente do PROCON de Gaspar, Simone Karime McFoigt. Gil Dias para a Rádio Sentinela.